Azul 4980, puxa a senhora, chama para o táxi. Autorizado, puxa na minha posição 4980. 2178, passa por Iferba, desça para 2500. Autorizado a RNAV. 080 graus, 020. Deixa o controle de Salvador. Luciano 6313, controle. Ah, não sei se você 6313. Tá me ouvindo bem, capitão? Agora tá escutando sim. Eu preciso fazer uma ponte com a aeronave da TAM, o voo 3178, é possível? Ah, ok. Luciano 6313, eu já consigo falar com o TAM 3178, muito grato. Ah, 3178, desça para 2500, autorizado a RNAV. Pronto, 246, controle, meu cordial, desça para 6000, vou para o Serra Vitor 367, para a RNAV, ajuste 10017. 6017, de boa, o 368, 367. American 220, report and ready for takeoff. Affirmative, American 220, ready for takeoff, yes. So ready now, you're clear to line up and maintain runway 10. Clear to line up and maintain runway 10, American 220. Livrando a pista, chama 121 decimal 9 solo, seu pouso aos 17. 6224, boa noite, Alfa Juliette, portão 6 dúzia. American 230, clear for takeoff, wind is 090 degrees, 8 knots. Clear for takeoff, runway 10, American 230. Ground 973, back and start up. 973, clear, push back and start up, comfort tank. Para o táxi, o azul 4980, alternativa Maceió, 2 horas e 40, 83 a porta. Poderia repetir só o PLB 133? Negativo, 83. 83. 83, táxi à direita via Índia, ponto de espera torre 1895, ajustado no 097, azul 4980. Ajuste no 097, cruzado Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, azul 4980, boa noite. Rio 5972, boa noite, pronto, cópia. Autorizado Galeão, nível de voo 360 conforme rota do plano. A subida será Gael, Leda, Irume. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 1-0. Código transponder 5442 e o controle 120.8. Roger, American 230, ready again, this is clear. What about the mic on 2-0? Azul 4980, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 8 graus. Autorizado ingresso, alinhamento, decolagem, pista 1-0, Azul 4980. Capitano Palermo, after heading 350 for American 230. Entre no trânsito, chame Recife, 1251. 1251, American 360, boa noite. American 230, requesting a heading of approximately 335, so voice and weather. We have a traffic position 1-2 o'clock, 20 miles, passing 9500 southwest bound descending. Initially maintain present ahead to avoid the traffic. Yes, how about a 340 heading? Could that help you? You're clear. Okay, we're holding a 340 heading, American 220. Azul 4959 é o número 2 no setor. Número 2 aguardando, 4959. Ok, climb and maintain level 320 and clear direct to flock. Clear of the traffic now, and climb until level 320 and fly direct to Flock. Flock, Lima Oscar, Charlie Kilo. Affirmative, sir, direct to Flock for level 320, American 220. Texas Federal 99973, 02 souls on board, 4 hours and 30 minutes, alternating Guarulhos. Clear text by Grossman and Lindon, holding point Tower 118.95, altimeter 71017, Federal 9973. Clear text by Grossman and Lindon to holding point from the way 10 Tower 118.95, CNH 1017, Federal 9973. Okay. 4959, após a passagem do Boeing 737 da Sideral à sua cauda, autorizado puxa acionar, chame para o táxi. Confirme, é por 4959? 4959, é afirmativo. Assim que o mesmo iniciar o táxi, coordene com a equipe de solo, autorizado no parte 3, o azul 4959. Ok. Boa noite, Salvador, 3305, certificado autorização Recife, informação Bravo. Então, 3305, autorizado Recife, nível de voo 330, conforme rota do plano. A subida é Sarapuca, Jamo, Aracaju. Primeira curva à esquerda após a decolagem, pistão no zero. Código 5433 e o controle no 208. Tá, 3305, autorizado Recife, 330, via Pertulona 7, decola da 10, Puca, Jamo, Caju. Transponder 5433, controle 120.8. Correção para puxa acionamento, 3305, data. Posição 05 para pushback acionamento, 3305. Você já está pronto, o 3305? Ah, viram, pronto para pushback acionamento. Posição 05, 3305. Ciente, aguarde. Aguarda. E o 5972 é o número 2 no setor. Boa noite. Azul 4980, centro autorizou 310. Azul 4980. Aí o tráfego vai ser preterido. Deixa eu ver se o azul aceita. Azul 4959, o senhor. Quantos minutos para o início do táxi? Mais dois minutos, o 4959. Sim. Rio 5972, aguarde só mais alguns instantes. Houston 3305. Também deverá aguardar para o tráfego já iniciou para o CBEC e não perder a preferência. Será autorizado simultâneo 3305 e Rio 5972. Roger, Sideral 99973, maintain position. Salvador, é o 3305. Prossiga. Senhorita, a informação que eu tenho aqui é que a aeronave que está puxando está lá no pátio de carga, é isso? Afirmo, vai passar a sua calma em poucos instantes. No 4959, quantos minutos para, para o início de táxi? Confirma para o 3305, a gente já podia ter iniciado, já ter ido embora até. Azul 4959, na escuta? Aproximação, chega para em torre 11895. 895, porra. Agora, alternando Salvador. Azul 4959, táxi autorizado via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajustado no 017, azul 4959. Parte principal Índia, quando lá, 1895, azul 2-4-6, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, informe avistando o pistão zero. Avistando, aguardando a autorização, aproximadamente. Gente, mantenha a aproximação, aguarda autorização de pouso. A 3178, solo aos 2-8, táxi à direita, chamou 2-1, desceu ao 9 só. 3-2-9, Salvador, boa noite, eu sou o Rio do lado 74, paciente da Bravo, Guarulhos, eu digo 340. Rio 5974, minuto cópia Guarulhos. 74. Solo, boa, Tan 3178, quebrou o foco atrás. Tan 3178, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, está reportado. 110, bom, 1284 também. Afirmo, informo, picha molhada. Azul 4980, chame Recife, 12545. Recife 45, 4980. O Azul 4959 está seguindo o táxi até o ponto de espera? Afirmo. É que já tem duas aeronaves aguardando o senhor, tá ok? Já está no próximo ponto de espera, o 4959. Sim. Sim, sim. O 3305, puxa, está no chão para o táxi. Puxa, está no chão para o táxi, o 3305. Rio 5972, puxe a SAM, chame para o táxi. Fique apenas atento, a aeronave da SAM iniciará o pushback no portão 5 e também entrando no pátio 3. Fique atento e me chame para o táxi. Rio 5974, pronto para a cópia? Aqui. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340 conforme rota do plano. A subida será da AEL. Leta, Motiva, primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código transponder é o 5450 e o controle em 120, decimal 8. Paciente, autorizado São Paulo Guarulhos 340, passando a rota do plano, decolando a pista 10. Descida Leta, correção Israel, Leta, Motiva, a primeira curva à direita. 5450, transponder, 1208, controle de saída, Rio 5974. Correto, já para posicionamento, Rio 5974. 5974. Manda direto para 3178. Tan 3178, fique atento ao tráfego da companhia que já iniciou o pushback no portão 05. Assim que o mesmo libera totalmente a passagem, ingresso Juliette até o portão 7. Delta 973, clear to line up and maintain Romeo 0. Novo 246, solo 32, direito, 121, de cima lá do solo. Boa noite, 1246, boa noite, táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette, 1246. Para o táxi, o 3305, 98 a bordo, alterna Fortaleza, 3h45, da sua autonomia. Táxi autorizado via parte principal em Índia, ponto de espera, chame TOI 1895, ajustado no 097, TAM 3305. Espera na 0, pátio Índia, 1895, 3305, obrigado, boa noite. 495 Lima, autorizado lá em Montana Zero. Ali é mantendo 495 Lima, viu? N612-12 ao controle. Ajuste agora o 1097, desça para 5000 e voe para Serra Vita 366 para o RNAV. Departe Federal na área, né, Serra 3. Juliette, portão 9. Juliette para o 09. Valeda. Clear. Thank you. 459 autorizado a decolar, pistola 0, vento 080 graus, meia dúzia nós. Já decolaram o azul, 459 graus. Rio 5972, táxi autorizado via parte principal Índia, no ponto de espera torre 1895, ajustado 1017, Rio 5972. Quem é que você? Sonda do FIA 3 para a remota, onde a remota posição 1 Lima. Ok, do 03 para 1 Lima, sem enxaguarde para o rebote. Salvador, 6224 para Aracaju. Informação Bravo. Contato radar, após 2000, direto Ilhéus. Após 2000, direto Ilhéus, 499. Aracaju, ciência, guarde cópia 1 minuto. Guardando. Quem é que está autorizado a puxar a nave, chama quando, a empurrar a nave, chama quando for começar a puxar, ok? Verdade. 5972, ciente, mantém a posição. Alfa Romeo 224, quanto cobre? Prossiga. Aracaju autorizado para 190 nível, Golf 677, decola da 190, pistão 0, curva esquerda, saída Buca, transição Aru, aciona 5444, controle 120, decimal 8. 190 para Caju, Buca, Caju, 5444, transponha 208 na posição 612. Correto, chama para acionamento. Demora. Taxi Center 1251.1251, 5 autorizado decolar, evento 080 graus 59. Autorizado Aguarde mais alguns instantes, minha autorização off e aqui. 5974 é o solo Salvador? Suspeita possível. Só poderia me dar um estimado para início de pushback? O controle 120 decimal 8. Chegaram ao controle 3305. Salvador, boa noite, eu tenho 3305. 3305, boa noite, contato rodado, prossiga como autorizado. Segue na saída Buca Jamucaju, 3305. O número 2 para pouso, reduza para 220 nós, desça para 2.500. Desce para 2.500, reduz 220 nós, o gol 170. 72 autorizado a decolar, vento 080 graus 5 nós. Utiliza a pista então, vai em frente, vai livrar lá na taxiway Delta para depois ingressar Kilo e entrar na parte 3, ok? Quando livrar a pista, chama o som 2-1 desse manual para continuar. São dois a decolar, 080 graus, 5 knots. Decola os 4.6, controle 1 no 20, decimal 8. 208, 5972. Gente, aguarde alguns instantes para o push. Rio Sincron 74. Bora, Chinelli, a 234, push para o treinamento 62. 234, autorizado, chama para o táxi. Salvador, Rio 5972, decolou 1-0. Rio 5972 é o controle, contato radar, em curva à direita, voe direto Leda, Borleta e Irune. Direto Leda, Rio 5972. O 1-1-7-0, número 2 para pouso, RNAV autorizado. Está autorizado a RNAV para o gol 972, número 2. Dando 3305, chame Recife 12545. Agora Recife, obrigado, agora está 974 autorizado para o estacionamento, chama para táxi. A transmissão está muito baixa, Rio. Como está? Ainda intensidade 1. Agora? Agora 2, ainda está um pouco baixo. Mansão, checa o trem, torre 1 no 895. Torre 1 no 895, menina 2124. Salvador, boa noite, Oxenero 6212, final Renato 1-0. 6212, informa a pistola final 0. Azul 4107, desça para 2500, autorizado a Renato. 2500, autorizado a Renato, 4107. A 200, 100 graus, 3 mais. Autorizado por uma 410, ótima era 6292, minha direção está aí. Azul 2534 é o controle, meu cordial, desça para 5000, voe para o Serra Vitor 366 para o RNA. Azul 366-2534. Ajuste 1097. Boa, 723, desça para 8000, chegada bom, 2017. 1354, desça para 7000 pés, ajuste 1097, voe para Serra Vitor 368. Descendo para 7000 pés, 1097, voe no Serra Vitor Taxi autorizado via Pati Índia, ponto de espera torre 1895, ajustando 1097, chama 6224. Estabilizado na RNAV 110. 1170, cheque 3, chame torre, 1185. 7, torre 1895, gol 1170, boa. Rio 5972, chame Recife, frequência 125 ONU. Recife 125 ONU, Rio 5972. No 7, fique atento ao tráfego da Avianca, se taxiará até o ponto de espera, siga o mesmo, como número 2, e lá 14-18-95, tem um bom voo, Rio 5974. Chegada 3600, chegada a Mari, desça para 8000, ajuste 107. Faz uma devolução. 6212, solo 54, liga direito, 121, decimal 9 só. 6212. Alô, Salvador, boa, Chanel 6212 na ECO. Chanel 6212, táxi Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 56212. Rio 5974, mantém uma espera. 4959, controle. Serviço radar terminado, chame Léos, 1201. Azul 2534, desça para 2500. 2534, desça. 2534, desça para 2500. Para 3600, vou ir para o Serra Vitor 368. Serra Vitor 368, até 3600. Passou um ajuste para o 2564? Ajuste 1017. É 224 autorizado, né, Matheus Zé? 4000. 4000, tá, bom, 9723. Azul 2534, velocidade. Momento 260 nós, reduzindo para 2.0. Gente, mantenha 250 nós e aguarde instruções desse controle para reduzir. Positivo, 3600, velocidade 2509. 2500, 3600. Ou 1354, desça para 5000. 5000, 1354. O 1170, solo 57, livre à direita, chama 121, decimal 9, solo. Livre à direita, solo 219, gol 970, boa noite. ...3600, desça para 6000. 6000, tá 3600. Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, do 1970. Estabilizou no R9, azul 4107. Azul 4107, chega o trem, chame torre, 1189. Torre 1895. Adalema, TR 5974. Torre Salvador, o azul 4107, estabilizado no RNA. Azul 4107, continua. Aproximação, aguarda autorização de pouso. 07. Meia 224, decola 59, chama o controle 120, decima 8. 208, obrigado, boa noite. Boa noite, né, 224. Tinha 6224, é o controle, contato radar, após 2000, voa direto a Aracaju. Após 2000, direto a Aracaju, 224. Ogon 934, tá voltando a próxima, 2008. 723, desça para 2.500 e reduza para 210. 2.500, reduzindo para 210, não, bom, 723. O 974, vento 060 graus 5, nós autorizado em Colômbia. Azul 2.5. 2534, passa 6.500 para 2.500, mantendo a velocidade, está autorizado a RNAV. Dentro de no máximo 5 milhas vai iniciar a redução. Positivo. Mantendo a 250, autorizado a RNAV, azul Controle 2024, não sei se está a informação. Controle de 2024, deixa eu ouvir. 08, né? Autorizado, Renato. Autorizado, Renato, 2524. Controle de Salvador, boa noite, 5974 da Rio, nada é, possibilidade de curvar imediatamente à direita, vindo a informação. E o 5974, o contato radar está autorizado de vir. Sim, 5974, contato. Foram 123, início de vetoração para sequenciamento, a proa é a 230 e perder contato rádio com o controle Salvador na radial 280 do VOR, vai curvar à esquerda, Serra Vita 366 para o RNAV. Procurou o 1723? Foi sim. Ok, proa 230, nosso limite é radial 280, quadricolha 366, intercepto 1723. Voo 1354, vetoração, número 4 para pouso, esquerda. Deu contato rádio com esse controle, na radial 300, vai curvar à direita, voar para o Serra Vitor 366, descendo para 2500 para a RNAV. Voo 1354. Voo 1354, foi interportada a comunicação. Podia assistir? Posso, esquerda para 360. Controle 5974 da Rio, pode voar nela, frente. Voo 1354, inicie curva esquerda agora para a proa 360. Mantive, esquerda 360, pro 1354. Controle 5974 da Rio, solicita voar nela, frente. Autorizado. 1723, esquerda, proa 160. Esquerda 160, voa 1723. Salvador, muito bom dia, Gol, Gol, Gol, Gol, Gol, Gol, Gol, Gol, Gol, Gol, Gol, na posição 9 do patrimônio, para a posição 13 remota do patrimônio. Está 3600. Tiente. Azul 2534, Serra Vida 366, reduza para aproximação, cheque prepouso, torre 1-1895. 2954. O 1354 desça para 2500 pés, direita para o 060. 2500, direita para 060. 1723, em segunda navegação, veio para Serra Vita 366, autorizada a RNAV. 366, autorizada a RNAV, voo 1723. Na 3600, vetoração, esquerda proa 030, se perder contato rádio, na radial 290, curvará para o Serra Vitor 366, descendo para 2500 para o RNAV. Esquerda 030, caso falha, radial 290, rua Serra Vitor 366, desce para 3000, na 3600. Voo 354, reassuma a navegação, voo para Serra Vita 366, autorizado a RNAV. Voo 366, autorizado a RNAV. Voo 340 para o Rio 5974. Voo 1723, reduza para aproximação, efetue cheque para pouso. Efetue, reduzindo, voo 720. 5974, suba sem restrições para o nível 340, Voileda. 340, dá pra gentileza, 5974. Estacionador, Goronjo, 010, passando 1-0-0, vou falar contato. 098, desça para 5.017, vai para o Serra Vista 368, correto. 5.017, voando 068, 3.8. Estabilizado, bom, 723. 723 em aproximação, checa 3, torre 1-1-8-9-5. 2-5, pecado, boa noite. Boa. Está 3600, velocidade 180 a nós. 180, 3600. 723, final RNAV da 1-0. Pouso 723, ciente, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Correto. Então, 3600, está sobre a ilha de Itaparica, desça para 2500. 2500 para 3600. Vento agora praticamente calmo, ok? Está variado com 2 nós. Pronto. Então, 3600, reassuma a navegação, voo do Serra Vista 366, autorizado a RN. Serra Vista 366, está autorizado, isso é 3600. Voo 1354 em aproximação, reduz a checa 3, torre 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, 1-3-5-4. Salvador, voo 1354, a RNAV da 1-3. 354, continua, aproximação, aguarda a direção de pouso. Aguarda a direção de pouso, 354. 2534, solo 08, direito, 121, decimal 9, solo. 219. Vira direita para essas manobras na medida do possível. Afirmativo. A pista a partir do metal está bem molhada, viu? Ok, ciente. Autorizado. Ouro 723, autorizado. Pouso, pista no zero. Pista molhada, principalmente a partir da segunda metade. Vento 0, 90 graus, meia dúzia mais. Leve pouso, com o nosso 723 real. 2534, boa noite, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3. E o 5974, frequência 125 ONU, está autorizado por base. Confirme 1-2-5-1. E o 5974, chame Recife 1-2-5-1, está autorizado por base. Recife 1-2-5-1, por base, 1974. Luciano 6224. destaque. Serviço radar terminado, chame Aracaju 203. 03, já atuou. 3600, está prisão. Quente. Reduz a checa para em torre 11895, dando 3600. Obrigado, Jean. Bruno 723, solo aos 10, direita, 121, decimal 9, solo. 21219, Bruno, 7231. 121, decimal 9. Firmativo, 1219. Oi, boa noite, está 3600, final de 10 milhas. 6-3600, informe, avistando, pista no zero. Vamos, Marinho. Então ligou no 098? Prossiga. Teve alguma mensagem do 098? Vou 1098, quando tiver condições. Lopes Serra Vitor 366, está autorizado a RNAVE. Desça para 2500. Poderia voar direto do Serra Vitor 369 a partir de agora, agora 098? Bruno 354, somos 12, direita 121, decimal 9, só. Direita 129. Fala, bom, 354, Livrão. 354, boa noite, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, para portão 10. Sou o 3600. Sou 3600, está autorizado o... Pouso, pistão no zero, vento no 20 graus, 8 nós. Até está livre, está 3600. Você vai aumentar o brilho do vaso, do T3600? Melhorou, obrigado. Está funcionando a PAP aqui, só do lado esquerdo, aí na sua posição. Ah, sim.